95, passa nível 180, chama o centro 1, 2, 8, decimal 8, antena 1, 3, 5, decimal 3. 288353, obrigado, senhor, ótimo dia. Chama o controle e leva na sequência 120.1.

DST04. Obrigado, 08. Salvador, bom dia, Azul 24299, decolada 1-0. Azul 4299, contato radar da decolagem, Brasil, saída Salvo 1 para nível 320. Salvo 1 para 320, Azul 4299. Atenta a possível esteira do airbus que passou sobre o Amassat. Quando pronto, é livre de decolagem. Ventando a 5 graus, 08 mais. Papá, Bravo Lima Uniforme. Bravo Lima Uniforme, prossiga. Bravo Lima Uniforme, decolou de Serra em Jacuíba, está com coroa de Serra em Jacuíba. Vai mantendo 107 com 2 a bordo, pode colocar, deu 0116, Bravo Lima Uniforme. Vente bater aqui a Tchipel e como visual com o helicóptero. Bravo Lima Uniforme. Estado de estado, Xena 3 e 1. Xena 3 e 1, completa aproximação. Xena 1 é tua, 1 é 8, decimal 900, na busca. Seja assim, obrigado, bom dia. Seu estado, bom dia, Xena 3, 11, final da 10. Victor Zulu. Tráfego do Victor Juliette, 2 amigas da frente, também conseguiu no Pacaru. Fique atento ao tráfego, qual é a nossa? É 13 no 1, na sala 00, libera direito, número 2 anos, está na sala. 13 no 1, boa. Bom dia, contato com a Radar, dessa via chegada a Bonfim para 4.003, Canal 9097. 7, Alfa Romeo SQ, chegando no ponto de espera pronto. temporada em grade, você pode ser errado e pronto, November Swift. chamo para o localizador com a esquerda para 150. Ok, 2000, na próxima 150, toma na estabilidade. 30, sem identificação, nesse avião chegada a Gomes de Lima para nível 050, ajuste no 017. Thank you. aqui para a 35, vai realizar uma foto. Próxima categoria 35, Guardião. Bom dia, Guardião 05. 205, mantenha os caminhões de voo dos altos, faz uma linha do litoral, eu posso usar o local de pouso. Come back one up and ready. Levando a Oscar Whisky para 2500. Estabilizado, o 230 Campanha. 1230, chegou até de 1,8 18, 9,5. Muito obrigado.